a gente tava passando um patrulhamento ostensivo ali por LS. Nisso, vem um H2 Sabre, um Hunter, e simplesmente começa a bombardear a viatura. Simplesmente, aleatoriamente. Aleatoriamente chega um H2 Só que Sabre. aí o que acontece? Atentados, eles têm que jogar o Eng com 5 minutos de antecedência. Exatamente. Pra, Eles eles têm que também não jogar. pode já chegar também. Você tava fazendo ronda, o cara chegar batendo. Isso aí tem que ser gravado, reportado fora, aquela velha história pra punir. Exatamente, isso não pode ser gravado. Só que vamos supor, o cara tava de muito longe. E quando ele abate, quando ele explode, o carro, todos que caem no mar, não aparece quem matou. E sinceramente, eu conheço muito, muito do servidor. Qualquer dúvida sobre o servidor pode falar comigo. Que nem eu falei, eu sou muito velho do servidor. Desde o começo conheço os admins, conheço tudo. Nesse servidor, sendo bem sincero, não tem polícia. Tem muito ADM panelinha, resumindo, ah, panelinha das FARC, ah, panelinha da PCC. Tem muito ADM panela. Tem muito anti-RPG, certo? Mas quando vai ao fórum, é levada a punição e a punição é severa. Quando é ao fórum e é UP, é o dobro de punição. Quando é pego no flagra, vamos supor, é 2 horas. Quando é no fórum, é 4 horas. Mas mesmo assim, nesse caso, não tinha nem como denunciar. E agora, sendo bem sincero, nesse servidor, as únicas organizações COPS que estão agindo é a EOT e a Polícia Federal. Não tem PM, não tem BOP, não tem rota, não tem nada. EOT é o quê? EOT, por falta de. Eu ia entrar na pauta EOT. É, nenhum de vocês deve se familiarizar com a EOT, certo? EOT é uma organização VIP criada por um conhecido meu. Não posso dizer que chegasse a ser amigo, só é conhecido mesmo. Ele pagou pro dono do servidor, que no caso é o Theos Crazy, pra ter uma organização VIP que fosse atrás de todas as orgs. Ela vai atrás de gangster, de máfia, de tudo, mas ela vai participa de guerras, a EOT participa de guerras, a EOT participa de atentados do nosso lado, certo, resumindo? A EOT é aliada do exército, a EOT participa de guerras, atentados, resumindo, a EOT também vai contra terroristas. Só que a EOT, ela faz mais o trabalho de, como é que eu posso dizer, polícia do exército. Na verdade, ela faz mais o trabalho de polícia, só que tem horas que quando tem horas assim, realmente bem raro que ela vai participar de uma guerra. É meio difícil, mas tem hora que ela vai participar de uma guerra. Realmente ela vai mais atrás de gangster, essas coisas. Realmente a EOT é como se fosse uma PM com veículos de guerra. Essa é a EOT. Só tem Entendi. ela atuando, porque ela é uma organização VIP, resumindo, o cara pagou e o batalhão dele tá lá ainda até agora. E também um batalhão da Polícia Federal, que é um batalhão de um amigo meu aí, que eu conheço. Só tem esses dois batalhões atuando no servidor. Não tem mais nada. Literalmente nada. Tu Então, anda por LS, a gente não tem. chegou para somar, né? A gente vai, com certeza aí, Vamos vamos botar com mais torcer e uma vamos fazer o chegou. nosso Mas trabalho valer a agora. pena. Ó, agora. Tu anda por LS, sendo bem sincero, tu anda por LS, o pessoal vai tomar um susto. O sargento que tava comigo tomou um susto. Alguns soldados também. Tomaram um susto, porque a gente chegando em LS, a gente entrando, a gente foi. Não, a gente não passava nem por cinco ruas, nem por cinco quadras, sem que venha algum gangster mafioso, alguma coisa assim, e senta bala na viatura. Não passava por cinco quadras sem alguém tentar matar o efetivo, sem alguém tentar ir lá e matar a guarnição. Não andava. Não passava 2 minutos sem alguém tentar matar a guarnição, porque é muito player. Agora tem 175 players online. Desses 175, eu me arrisco a dizer que mais de 120, me arrisco não, eu tenho 100% de certeza que mais de 120, 100 players são gangster, mafiosos, etc. Aí uns 30 são civis e organizações neutras. E aí eu boto aí um quê? Botando muito, eu boto uns 20 cops. Botando muito, eu boto uns 20 policiais. Resumindo, Situação tá a crítica. porcentagem. A porcentagem de policial para o porcentagem de crime é muito, muito, muito pequena. O tanto de crime que anda correndo é muito alto. Tanto de. O procurados nunca fica vazio, sendo bem sincero. O procurados nunca fica vazio nesse servidor. Somente, raramente, algumas vezes que eu participava do batalhão, certo? Tava no batalhão. E aí Eu estava participando de um batalhão, e aí nesse batalhão começava uma operação, juntava ali uns 12, 10 membros, assim, ou então de 8 para cima, assim, de 8 a 12 no momento, juntava, fazia assim umas duas viaturas, ia à procura de um por um, lançava até um golpe, assim, que ia fazer uma operação, dava um nome, vai atrás de todos os procurados e limpava os procurados por um tempo só, porque não dava realmente, é muito procurado. A gente não, eu não consegui reagir a o já, ninguém, não tive apoio no jato, a gente estava indo em direção a defender uma. Meu nome?